Mother 7107. Main apron, Indian Alpha, holding point 10, 18, 6, 1, 0, 17, American 92. Canada 103053. Change. Salvador, bom dia, o Azul, 4208, 370 para Recife, paciente da Índia. Azul 4208, Recife, autorizado, 370, turístico 58, decola 10, curva esquerda, Puca, transição Aracaju, controle 1208, aciona 5563. Paciente autorizado, 370 para Recife, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 208 é o controle de Salvador, 5563 no transporte, é o Azul 4208. 4208 correto, chama o pushback a salamento. Vai chamar. 53,34, controle 1208. 1208, obrigado, bom domingo. Obrigado, você também. Através do farol da Barra, o Alfa Vitoreco. Cliente, vou direto Cairu, reporte visual com Cairu para descida. Baixa para descida, visual com Cairu. Controle Salvador, Indy November Alfa em Paripe, controle na rotatória e visual com Campos. Cliente, reporte rotatória, Indy November Alfa. Reportará na rotatória, o Indy November Alfa. Controle de Salvador, um bom dia, tá 3153, cruza 2500, curva à direita, perfil da EL. Contato radar, sub e mantenha, nível de voo 380, foi da EL. Vai acender o 380, confirmando da EL. Afirmo da EL. Vadael 380-3153. Apagou, foi um minuto a cópia. Dia November Alfa, chame a torre, número 8612. Chamar a torre, 1862, é o Índia November Alfa. Torre Salvador, muito bom dia, aqui é o Papa Romeu, Índia November Alfa, na proa da, com a proa da rotatória e visual com o campo. Índia November Alfa, autorizado final na 7. Autorizado final na 7, o Índia November Alfa. 982, ready to take off. Salvador Tower, American 9803, for pickup. American 982, clutch one up and take off, runway 10, wind 050 degrees, 06 knots. Clear the lineup, take off, runway 10, American 982. Papa Golf, eu não tenho plano pro senhor aqui, eu tô ligando pro Santo Recife pra pegar a rota e já retorno pro senhor com autorização. Cadial e distância da localidade? November Alpha, pouso autorizado no 7, vento 040 graus, 069. Autorizado pouso na 7, wind November Alpha. NM2200, desça para 2000 pés. Está autorizado LS, ajuste no 07, para interceptar localizador, corre à direita e venda para 050, 050, 6200. Descendo para 2000, está 37, direita 050 para localizador chegado. 2, por favor, qual parte do problema? Livre acionamento, chama só para o táxi, torno no 862. Airborne at 40, departure control 120.8. 980, good morning. Morning. Gente, da Prudente, para o Dr. Livre, chamará retorno ao Alfa Vitaraco, obrigado. Mega 980 at a 2000 for 350. 980, without contact on departure, climbing to level 350, maintain Puka departure. 350, Puka departure, American 980. Oh, Salvador 3153. Agora com Recife, frequência 251, Alterne 3305, tá 3153. 251, 3325, tá 3153, bom domingo. Obrigado, bom voo. Obrigado. Número Alfa, Solo 43, Backtrack autorizado, Tati 4. Backtrack autorizado, Wind November Alfa. Controle Salvador, bom dia, até 3663, informação Índia, passa 180 para 160. Bom dia, TAM 3663, acione identificação, desça para 4 mil pés, chegada Bonfi, 10 no certo ajuste. 4 mil pés, Bonfi, 10 14, ajuste, confirma? 10 no certo ajuste. 10 17, TAM 3663. Zero, contact Recife Center, frequency 126, decimal 85, if enable 125, decimal 45. 126, 85, 45, American 9, good day. Good day. Sou a Xanéa 200, estabilizado. 2 milhas, marcador externo, autorizado LS, ou Rio número 8612, a Xanéa 6200. 286, bom dia. Bom dia. Bom dia, eu vou arrumar os 22 com ainda. 922, acione identificação, chegada Mari. Desça e mantenha nível de voo 050. 050, chegada Mari. Né 200, mande aproximação e informe 3 de pouso baixado e travado. Passará. Deixa essa molhada, senhor. Afirma, a pista molhada. É. Tá baixado e travado? Vai baixar e travar agora, 6200. Informa baixado e travado. Passará. Adoro mil pés, decolada 197, curva direita no axé, controle 120, decimal 8, transponder 5, corrido. Transponderação zero, padrão, 0125. Aqui com o Delta, confirma o gabinete. Roda, chega 6200. 6200, pouso autorizado, cabeceira 10, pista molhada e chuva no campo, tem pouso autorizado. Posso com o vento, Sereno? O vento 050 com 4. Depois 050 com 4. Autorizado ingresso, informe pronto para decolagem, Oscar Papa Golf. Posição 3, azul 4208. Autorizado 4208, chama táxi. Vou entrar para o táxi. Então, azul 9, chama 6200, Alfa, reporta antes da taxa Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 6200. Então, olha, Salvador, bom dia. Chané 6225, formação índia descendo na Folha de Alagoas. Chané 6225, identifique, chegada Bonf. Desça e mantenha 4 mil pés, o ajuste no 0, 1, 7, número 3 na aproximação. Ok, senhor. Chegada bom, 4 mil, sim. Papa Golf decolou 5-2, chame agora o controle no 208, bom voo. Nossa, obrigado. Nero 6200. O tráfego da Azul que puxou no portão 03 está bloqueando o tráfego no portão, então após o tráfego iniciar o táxi, para ingresso no portão 02. Esse após o tráfego da Azul, vai para o 02, chame 6200. Para o táxi azul 4208, 71 a bordo, Natal 3h40. Táxi direito, Índia e Alfa. Quando se faz 1-0, estou rindo no 862, altímetro 1-0 no 7. E mantenha nível de voo 080. Oi, Coral. Na Coral 080, Golf. para sequenciamento esquerda, proa 0 no 0, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 7, reduza para 210 nós. Frank, esquerda, proa 0 no 0, descendo para 3210, reduzindo gol no 922, obrigado, no 0 no 7. 270, senhor. Reduza para 250, quando cruzar o nível 100, reduz para 210. Ok, 250, cruzamento 100, 3179 com informação Índia para Guarulhos. 3179 atualizado Guarulhos, 380, Operzulu 16. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5575. Autorizado 380 para Guarulhos, via Operzulu 16. Decola da 10, com primeira curva direita, da El Leda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5575, tá 3179. 3179 está correto, chama para o estacionamento. Chamará 3179. Decola 5-6, chave controle no 208, bom voo. Aqui é com Delta, linda, cola partida Oscar, vento 330 graus com 039. 922 para interceptar o localizador, direita pro 060. Desça para 3.000 pés, 1017 o ajuste, gol no 922. Direita 060, 3.000, 1.007, gol no 922, obrigado. Controle Salvador Azul, 4208. Bom dia, Azul 4208, contato radar, subiu, manteu nível 370, sai da POCA. Sai da POCA, Azul 4208. Estacionamento, tá 3179, tá na remota 13. 3179 autorizado, chama táxi. Autorizado, chamará para o táxi, 3179. Delta, decola 58, chame controle no 208, bom voo. Quatro Delta, tá bom. Olha como tá o Golfo Salvador. Prossiga. A proa é direto para a Índia, papá? Tá. Confirme, qual a proa é direto para a localidade? 242. 2? Positivo. Bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Bom dia, Mike Eco Delta, mil pés, voando direto Manati, reporte 20 milhas fora. Vai passar 20 milhas fora. O Oscar Papa Golf está autorizado direto. Índia Papá, reporte seu estimado para pouso. Oscar Papa Golf está estimando 1200 pouso. 1200, copiar. Estabilizou, San 3663. 3663, complete final LS, chama a torre 1186. 186, boa. Bom dia. Gol 922, desça para 2000 pés, autorizado LS. Ah, já está mantendo o localizador, aguarde transferência. 7, descendo 2000, autorizado LS no localizador, no 922. 4000, chamei 6225. Para 3000 pés, reduz para 1,70 nós. O ajuste altímetro no 0 no 7. Ok, senhor. 3000, reduzindo, chamei 6225. Final da 1-0, baixou e travou. 3663 se avisou com campo. Para sequenciamento, mantenha presente por hora. Fica limitado pelo localizador. Ok, manterá presente, limitado pelo localizador. 3-9, atenta a pista parcialmente molhada. Sem chuva no campo. Livre pouso, 3663. Gol 922, chame a torre, 1-8-6-12, vamos pro outro. 18-6 pro gol no 922, obrigado, bom dia. Bom dia. Torre Salvador, gol no 922, uma milha duna. 922, reporte no externo, baixado e travado. É o número 2 para pouso. Reportarei no baixado e travado, número 2, gol no 922, obrigado. Vai atingir 3000, chama 6225, 70. Para 2000 pés, o ajuste altímetro no 0 no 8, aguarde o último vetor para interceptar o localizador, 6225. Ok, NN225 para interceptar o localizador, esquerda para o 130, está autorizado LS, reporte estabilizado. 130 esquerda, está autorizado, reportarei estabilizado, o Xanem 6225.